Bom, boa tarde. Meu nome é João, sou professor de física do ensino médio de uma escola estadual que fica no bairro de Marafunda. Um ano de Ubatuba também não sou, não me sinto de Ubatuba ainda, mas evidentemente que é um processo que a gente vai caminhando. Evidentemente que o tema aqui essa discussão escola barra tecnologia barra novas mídias, nova cultura aberta, é um tema que ainda é muito novo para mim. Não vou conseguir fazer todas as relações que eu acho que talvez a plateia consiga fazer, e nós da educação, como a Aline coloca, temos muito mais um pedagogia do que propriamente dito qualquer outra forma de comunicação mais, digamos, mais ampla. Bom, o que eu queria enfatizar e queria pegar um aspecto importante que o professor Nelson colocou, que é assim, a educação é uma construção e um direito também é uma construção. E essa construção ela tem vários, como me parece que uma das pessoas que falou, não estava aqui, teve gente que morreu por causa de ter uma educação de qualidade pública na história do Brasil. E recente, recente. Mas sabe o que eu venho percebendo? É que parece que democracia não é um valor. Não sei, isso a gente. As escolas não são um espaço democrático e deveriam ser por excelência. Por excelência. Quando a Aline coloca projetos político-pedagógicos, ou seja, para que aquela escola se organiza, em função de quê, e onde ela quer chegar, e o que ela quer que aqueles alunos cheguem ao final de um processo, ela está dizendo, tem autonomia para pensar? E o processo de discussão, da onde a gente vai, parte daquilo que é a realidade pensada, subsidiada do que a escola vive, tem subsídios para dizer, bom, vou sair dessa condição de mesmice, ou seja, de uma visão imediatista e senso comum, para de fato conseguir superar essas paradigmas e ser, digamos, protagonistas, que os alunos sejam de fato protagonistas. Os professores têm subsídios para isso? Quando ela fala da formação dos professores, é fato, é fato. Quando a gente passa de uma escola elite, pública, como o professor Nelson fala, para uma escola de massa, o que que acontece? Empobrecimento, principalmente dos professores. Precisa de mais professores, de uma velocidade tão grande que não dá para manter qualidade. Né? Os chamados, a escola tem que voltar a ser o que era. Nunca mais vai ser, nunca mais vai ser. Dá licença. E aí, assim, eu sou um resistente também, né? Quero dizer, ainda vou continuar resistente mais algum tempinho, e acho que o espaço em que eu tiver, eu vou tentar fazer com que ele seja um espaço de fato democrático. A escola não é e está longe de ser. E aí digo, nossos alunos não são passivos. Eles são ligados em outras coisas que, em geral, a escola não consegue mais trazer. Não consegue. Nós, professores, nos viciamos em determinados conhecimentos e não conseguimos meios para que a gente se conecte numa outra linguagem, numa outra forma. Portanto, eu acho que a gente vai continuar sendo pedagogês, eu, no meu caso, além de pedagogês, fisiquês, né? Só vou saber falar de física. Quando eu converso, por exemplo, com uma professora de artes, quais são aquilo que são os elementos comuns da comunicação mesmo? Eu entendo tudo que ela fala, ela entende tudo que eu falo. Será que eu consigo sair da minha caixinha de física e entrar nas demais caixas? Só acho que a gente conseguiria se. Eu desculpe, é o nome seu nome? Lara? Laia, o que ela coloca como sendo uma possibilidade são projetos mais integrados. E aí, Pacheco, não sei se é o mesmo que a gente está falando, mas Escola da Ponte é um exemplo disso. Existem vários exemplos. A gente tem coragem, a gente tem capital humano para dizer, vamos superar isso? A gente tem consegue superar os vários nãos que a escola, em geral, nos coloca, aí eu diria assim, só para finalizar, precisa de autonomia. A autonomia, ela não só se reduz, ou se reduz, não posso usar a palavra, mas ela não se traduz só num projeto pedagógico consistente, formado pelo conjunto das pessoas que estão diretamente implicados, e aí que nome recebam, stakeholders, atores, que nome recebam, mas das pessoas que estão implicadas naquilo, direto ou indiretamente, e que podem contribuir, podem não ser usuários daquela comunidade, daquela escola em particular, mas tem um comércio ali e dialoga com a escola de alguma forma, e traduzir aquilo num projeto de fato que seja com conteúdo e tudo mais de uma maneira integrada. Portanto, precisa de muita coragem para isso. Agora, tem um finalzinho da minha colocação, é o seguinte, eu também estabeleço a autonomia da escola dando dinheiro para a escola. E aí todas as escolas do Brasil, todas do Brasil, recebem um dinheiro que vem via Ministério da Educação, FNDE, chamado Programa Dinheiro Direto na Escola. Pergunto, vocês que já foram alunos, porque esse projeto não existe só a partir desse governo, já existe pelo menos há uns 15 anos. Algum de vocês já conseguiu definir como é que se usa o dinheiro da sua escola? Vocês que talvez tenham alunos em alguma escola, já foram convidados a participar de uma discussão? Como é que vamos usar o dinheiro da escola que vem para cá em prol daquilo que eu sei que pode ser melhor para a formação dos meus filhos, ou dos meus irmãos mais novos, ou dos meus... Ou seja, discutir uma autonomia é discutir um dinheiro a ser aplicado. E eu digo, se a banda larga é um valor, se a banda larga é um caminho para se chegar, por exemplo, a escola, né, ir para a rede, por que não, então, fazer com que o dinheiro da escola seja também pensado no sentido de ampliar cada vez mais as possibilidades de interação com o mundo que é dinâmico e tal. E aí, diria, pode haver uma reversão. Os alunos podem, de fato, fazer com que os professores mudem as suas formas de ver as suas disciplinas e pensar de uma forma um pouco mais ampla, como eu acho que, na minha opinião, como a sociedade tem que caminhar nesse sentido. Obrigado, minha contribuição é essa. Microfone aberto, mais manifestações. Oi. Meu nome é Milena Franceschinelli. Eu queria, na verdade, a minha provocação tem a ver com justamente um pouco que ele estava colocando sobre até onde vai a autonomia para que você consiga implantar a educação alternativa ou processos democráticos dentro da escola. Na verdade, eu acho que isso é muito louco no nosso país, porque a Lei de Diretrizes e Bases preza que todas as escolas, principalmente públicas, têm toda uma construção e deveriam ter uma construção democrática. Os conselhos escolares, o Conselho Municipal de Educação, inclusive, é base para que isso seja feito efetivamente. Infelizmente, mesmo existindo um arcabouço legal para que a gente crie essas estruturas e recicle até a forma de agir delas, de operar elas são mais que invisíveis, né? Porque ainda é uma coisa que é invisível, talvez elas são mal aproveitadas, elas são distorcidas, elas têm uma série de dificuldades de implantar. E uma coisa que eu falo isso com pesar, e sei que, infelizmente, a pessoa que está aqui representando a prefeitura não é a pessoa que motivou essa situação, mas e que é muito sensível à questão, que foi falado da Escola da Ponte aqui. Batuba é um dos locais de referências mundiais, ou melhor, era, né, infelizmente, porque começou a implantar dentro da escola pública o método das escolas democráticas. Infelizmente, até porque, e ainda tem uma característica ainda mais bacana, porque não é na escola, a escola que foi escolhida não é a escola aqui do centro, que seria mais fácil de ir, né? A escola pública da elite. É a escola lá do rincão mesmo, do sertão do Araribá, entendeu? Então, ela tem um valor simbólico e de resistência e de experiência muito, acho que, maior, às vezes, até do que se fosse uma escola aqui no centro. Não que eu desmerecendo qualquer iniciativa aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, a gente vê, e eu participei dessa gestão também, com uma missão de democratizar em todos os sentidos, né? Não só na escola, mas o processo da gestão pública como um todo. E, infelizmente, apesar de ter avançado em algumas questões em relação aos conselhos, tipo, minou todo o processo, rico processo que havia ali. E com agora a aposentadoria da pessoa que era meio que... Tipo, o negócio morreu. E com a pecha... Não, assim, tu falando, diminuiu drasticamente a movimentação que tinha ali, a rede que era de sustentação fora dali está, tipo, pouco sabendo o que está acontecendo ali. Não tá, tipo, não era o que deveria ter ocorrido. Eu achava que ia crescer. Diminuiu. Se não acabou, diminuiu. Entendeu? Então, a questão é a seguinte. Como que, tipo... Tipo, como ter moral de pregar democracia fazendo uma coisa dessa, assim, dentro de um processo tão bonito que tinha ali, entendeu? E que eu acho que, é muito suprapartidário ou supragovernamental, porque isso daí não deveria ser colocado nunca em cache essas questões. Então, queria saber mais como é que, já que não morreu, tipo, queria saber mais como estão esses processos e se existe realmente legitimidade. A diretora realmente se aposentou, né? A Neia se aposentou, e se ela tivesse se aposentado e o projeto tivesse morrido, seria que o projeto não existia, porque não estava existindo. Porque, apesar da importância que uma diretora tem na escola, numa gestão democrática, a gente pode até pensar em tirar o diretor, né? Assim como é no Jardim Primavera, na Escola Waldorf, não temos um diretor, são os pais que gerem a escola. Mas... Porque sempre tem que ter um, dois ou três. Né? A gente imagina assim, três, para poder fazer um projeto desse que seja um tripé. O José Pacheco sempre falou isso. E nesse tripé a gente vai movimentando e juntando outros para esse movimento ganhar força. Tem a professora Lilian lá, que é muito envolvida, e tem a ONG, que é o Gaitinha em Sol, que está de vento em polpa, e a diretora que assumiu, então, ela é de acordo com o projeto. O que muito me entristece em relação à secretaria, isso eu não tenho vergonha de falar na frente de colegas da prefeitura também, é a iniciativa que houve de fechar a escola. Mas o projeto e a comunidade estavam tão antenados e sintonizados que, apesar da iniciativa ter tido muita força, não conseguiu. Porque cada vez que a secretaria colocava um supervisor a mais, um advogado a mais, um fonoaudiólogo a mais na van para ir lá para o sertão, aparecia o bêbado do bar, aparecia o pedreiro, aparecia aquela mãe, aparecia outro. E todos se uniram para quê? Para lutar pelo comum. Né? Que essa é a participação que a gente precisa. Que é aí que está o poder está no povo. Então, não ter fechado essa escola significou não acabar com o projeto. Né? Significou que ele pode estar numa fase um pouco mais introspectiva, mas ele está lá acontecendo. Né? E agora, em novembro, eu vou lá, vou fazer uma fala de abertura de um novo projeto, que é filho desse projeto. A Lilian me convidou, porque ela falou assim, você é a madrinha, você que deu o nome do projeto Araribá, então, por favor, vai lá. Eu vou com todo amor falar justamente disso, dessa democratização. E quando a gente fala da LDB, né, da questão da autonomia das escolas, nessa época do projeto, passou na Câmara, né, uma lei que garante autonomia às escolas, com base na LDB, né, para poder desvincular da secretaria. Só que aí é um termo de autonomia que a secretaria tinha que assinar. A questão do dinheiro, dar dinheiro para a escola, da autonomia, as escolas têm esse dinheiro. E aqui na prefeitura, além do PDDE, tem o PMDDE. Então, as escolas têm realmente muita autonomia, porque para cada aluno que estuda, é fornecido R$ 6 ou R$ 8, dependendo do nível de ensino, por aluno, para ter mais esse dinheiro. Né? Infelizmente, como eu falo, né, a gente... Às vezes, o movimento da história vai para frente, vai para trás, anda um pouquinho, volta. Se a gente olha, a gente não está num momento muito propício para falar de autonomia. Porque o que diz respeito ao currículo, né, que é algo extremamente político, a gente decidir o que vai estudar, como vai estudar, porque tem a ver com o projeto político-pedagógico, então, se a gente vai estudar isso, como a gente vai estudar, então, quem que a gente vai ser? Né? A gente está um pouco retroagindo no que diz respeito ao Plano Nacional de Educação, quando ele obriga a questão do currículo comum para toda a nação. Né? Então, e ele tem como princípio de construção a autonomia, a obrigatoriedade e a diversidade. Então, logo você vê que é meio estranho isso. Né? Eu juro para vocês, eu estava na Undime, né, que é a União dos, a Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, estava lá o Herman, né, que é o secretário do Estado, defendendo. Eu tive o prazer de redigir essa pergunta, porque não podia pegar o microfone, que já ia ser muito... Como fala quando a gente... Não, muita autonomia, não. Quando a gente vai reverter a ordem, assim, fazer... Não, o oposto de reacionário. Subversivo. Ia ser muito subversivo se dessem um microfone, então você só podia mandar a pergunta por escrito. E eu questionei como é que pode ter esse princípio de construção do currículo, ter a autonomia com a obrigatoriedade e a diversidade junto. Né? Enrolou e, obviamente, não respondeu. Mas, então, significa que essa legislação que tem, né, que abole a grade curricular, porque a gente sabe que o PCN é só um parâmetro, que cabe ao aluno ter a liberdade para escolher o que vai estudar, sim, desde pequenininho, que são os projetos. E a escolha da escola foram três que foi escolas escolhidas aqui em Ubatuba. Só foi no Araribá que deslanchou, porque tinha pessoas que estavam interessadas. E o que é mais legal do que isso, teve uma escola que não foi escolhida e que fez contato, que é o Madre Glória, e se envolveu e está super de vento. Assim, tem as dificuldades, porque falta muito apoio, mas está de vento em popa, porque eles quebraram os muros, as paredes da sala de aula, fizeram turmas, não estão trabalhando por série, né, mas sim por questão de interesse, por grupos de pesquisa, aboliram os livros, era só roteiro de pesquisa para estudo, para colocar esse aluno mesmo em... numa posição mais ativa, que tem a ver com o que ele quer aprender, né, e oferecendo, ao mesmo tempo, algo que está relacionado com o cotidiano, mas que acrescenta algo a mais também. Né? Porque eu, na época que eu fui coordenadora lá no Araribá, uma coisa que chamava atenção é assim, o professor queria muito estar na realidade do aluno. Né? Então, o que você quer aprender? O que você quer estudar? Para as crianças, porque era a faixa etária, a educação infantil, 4, 5, até quinto ano, que é 10. Né? Todo mundo fez o desenho do campo de futebol. Né? Ou da, né? Então, assim, a gente parte da realidade do aluno, sim, mas com cuidado de acrescentar mais. Porque, senão, cadê o repertório para a gente? A partir do repertório, sim. Né? Até a autonomia é isso. Né? É a gente criar as nossas regras em comum, né, para a gente poder ir além daquilo, politicamente falando, né, num novo modelo, né, de inovação. Mas eu estou lá ainda, não estou diretamente ligada ao Araribá, mas indiretamente eu ainda dou força lá e estou vendo que vai caminhar assim, né, essa questão de não dado a força que ele merecia. Realmente vai além da minha vontade, você sabe. Então, eu nem tenho muito como responder da falta de apoio que ele teve, mas que ele está lá, ele está, o projeto. Um dos motivos que me justificaram a falta de apoio era a questão que eu acho que tem muito também, da questão da nota, né, do IDEB, entendeu? De que eles tinham uma nota baixa. Mas que aumentou. Entendeu? Mas eu falo, mas mesmo assim, tu falou assim, então, como menor, assim, tipo... Mas como que eles usam só essa? Tipo, ah, não, é porque tem uma nota baixa, a gente vai acabar. Não, hã? Não, é da onde estava e para onde foi, né? Porque a gente tem avaliação. Mas é a voz da resistência que sempre grita. Sempre grita, não, mas aí... Microfone. Tem gente vendo pelo internet. Sim. Entende? A voz da resistência que eu digo é não queremos mudar, não. Página 47, copia aí. É esse o esquema que é horrível bater de frente com gente assim. E tem muita gente assim, meu. Sabe? Infelizmente, lamentavelmente. Vem cá, mano. Porque a gente não, até às 11 horas da noite, tá bom, não? Eu tenho poder no volume. Tá bom. Depois a gente termina a conversa lá fora. Mas é porque o Emerson provocou um negócio aqui que eu já estava aqui me segurando para falar, porque a gente vive a sala de aula, a gente lida direto, o professor também, os professores estão aqui, a gente lida diretamente com o aluno. E o que a escola esqueceu, a estrutura educacional esqueceu, é que a gente, o nosso cliente é o aluno, eu tenho falado isso todo dia, sabe? Esses dias levei uma bronca aqui porque eu trouxe aluno para ajudar no projeto TCC em dia não letivo. Disse, não, mas você não pode ter aluno na escola num dia não letivo. Como não? Eu quis, eles quiseram, eles vieram, né? Porque eles estão precisando de ajuda. Então, existe uma estrutura toda deturpada da escola que vem desde a Idade Média. E essa estrutura é formada pelos professores que não querem se adequar. Falam assim, ah, não, eu já aprendi assim, é assim que vai ser, e é assim que vai ser para sempre. E aí o professor fala, a dificuldade da gente mostrar para o aluno que, ó, a educação mudou, esquece tudo que você aprendeu de estrutura organizacional da escola, e vamos fazer uma escola nova, o aluno não quer. Porque ele vai ter que flexibilizar os horários, ele vai ter que estudar em casa, ele vai ter que trazer coisa pronta, ou então vai ter que se interessar por um assunto que ele não se interessa tanto. E a gente não consegue fazer essa reversão de situação. Parece que a maré leva para o lado contrário sempre. E a batalha é muito injusta, porque daí... o governo cria mecanismos para incentivar a introdução de novos professores. Só que bons professores ou não estão mais dando aula ou vão para o curso superior. Aí quem entra para dar aula nem sempre são os professores. Né? Às vezes a gente fala que tem muito professor que dá aula porque foi a última coisa, é a única coisa que sobrou para ele fazer. Né? Então, vai gerando uma dissociação entre o que deveria ser construtivo e o que acaba sendo, vamos fazer só o que é possível fazer. Né? E aí, às vezes, quando a gente chega aqui no curso técnico e quer demonstrar, aqui a gente faz, o professor Emerson também é do curso técnico, e quer fazer um trabalho diferente, aqui a gente não tem o ensino integral do ensino médio com o técnico. A gente só recebe, só faz o técnico. Não? A gente recebe o aluno que vem do ensino médio de fora. E quer impor um ritmo diferente de aula aqui, o aluno fala assim, não, mas não é assim que eu estou acostumado. Ele já vem viciado num processo de que isso já é meio que lugar comum. O professor falar assim, ah, aqui a gente finge que ensina, você finge que aprende, porque o governo finge que paga. Né? Então, gera um ciclo negativo, um ciclo, um vício que puxa sempre para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. E aí, quando o aluno chega na faculdade, aqui no ensino técnico, a gente tem uma dificuldade imensa com linguagem. Eu dou aula de informática, mas muitas vezes o aluno não entende o que a gente está pedindo para transcrever no algoritmo. Aí tem que explicar para ele, olha, né? Imagina que se de linguagem ele não entende muitas vezes, a gente não pode generalizar, a gente tem bons alunos, mas tem alguns alunos que a gente percebe que tem a dificuldade com cálculo, com linguagem, que é um processo que começou lá no pré, né? Porque não foi feito um trabalho que deveria ter sido feito na hora certa e agora que chega aqui está faltando. E aí chega na faculdade também, ela tocou no assunto dos cursos à distância, né, que é muito bom, porque pelo aspecto social, porque proporciona a possibilidade de educação superior e até pós-superior para várias pessoas que não teriam condição de fazê-lo, mas... priva da convivência, priva da troca de conhecimento pessoal, da troca de experiências, deixa a cargo do próprio aluno a responsabilidade por estudar ou não. Né? Então, quer dizer, a gente está criando um sistema em que a quantidade é muito mais importante que a qualidade. E aí, que tipo de profissional que a gente está criando? Um profissional que chegou, veio do ensino infantil, deficitário, chegou no ensino médio, não aprendeu nada, porque já não tinha base, depois foi para o curso superior, fez um curso à distância e que profissional ele se transformou. Né? Então, tem muita coisa, na verdade, essa discussão, por isso que eu perguntei se tinha até às 11 horas da noite, porque essa discussão poderia ir muito longe. Agora, para resumir isso aqui, a gente conseguir fechar de alguma forma, é assim... Felipe tem sua atuação na educação, ele faz milhares de coisas, o professor faz milhares de coisas, o professor também tem certeza que faz, eu faço, porque o salário de professor não dá para pagar todas as contas, então tem que fazer um monte de outras coisas, o professor faz um monte de coisa, quer dizer, eu acho que a ação é rica e faz um monte de coisa, né? Então, a gente acredita nisso. Não é por causa de todas essas dificuldades, e por causa de todos esses problemas, de todos esses aperreios que a gente passa no dia a dia, senão eu já tinha abandonado, né? Falei assim, não, vou fazer outras coisas que me rendem mais. Mas a gente gosta da educação, a gente é professor porque é professor desde sempre. Né? Não é que foi a última coisa que sobrou para a gente fazer. Então, já que a gente está engajado nisso mesmo, eu acho que as ações, o passo a passo, tem que partir da gente. A gente não pode esperar que venha de cima para baixo, fala assim, ah, então agora vocês façam um novo processo, implantem um novo processo e transformem a educação. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, cada um de nós tem que fazer a nossa parte e falar assim, bom, pelo menos eu sei que quem passou pelas minhas mãos, né, quem teve oportunidade, quem aproveitou a oportunidade, porque tem isso também, né, porque o aluno, às vezes, não está preparado para aproveitar a oportunidade de ter um bom professor. E, às vezes, eu brinco com isso, falo assim, vocês saem para a rua lá pedindo educação, educação, educação, mas, na hora que tem educação aqui, vocês querem fugir da aula, né? Então, é meio controversa a história, né? Mas o que a gente conseguir fazer, pessoalmente, para elevar, seja a sua turma, seja a sua escola, seja as pessoas que te rodeiam, acho que já é um bom resultado.